de hoje está o governador entregando mais viatura e mais arma para a polícia. Lance é o seguinte, para combater o tráfico e a violência, as autoridades precisam entender que tem que criar emprego e principalmente o primeiro emprego para os adolescentes. Ao invés de comprar arma, o Estado devia usar essa grana para melhorar as escolas e criar emprego. É isso aí. É só mais um preto que fala, hein? You have heard of the Yeti, the abominable snowman. That is, of course, not an animal or a pre-human being. That is originally one of the shaman's gods. The real name is Banjankri, that means the shaman of the forest. So therefore, nobody will ever find the Yeti in nature, because you have to go in trance, and then you can find the Yeti easily. The Banjankri, the wild man or the wild shaman, the forest shaman, he wears a skin of a beast. Abaixa um pouquinho o rádio, Dona Rose. Mas não precisa colocar no chão não, Dona Rose. É só pra baixar o volume. Ah, tá legal. Ah, melhorou. Dona Rose. Gente, não dá nem pra acreditar, hein? Olha, eu tô aqui na minha frente com um vizinho que tá pondo criolina no dente. Bom, criolina é remédio pra se botar em bicho e em varejeira de animal. Pô, se tiver algum dentista aí ouvindo, a gente dá anúncio de graça aqui na rádio pra quem fizer o tratamento. Aguarda um pouquinho aí pra ver se alguém chama, tá? Alô? É o Jorge? Olha, eu sou dentista. Meu nome é Elcio Dutra. Manda esse homem pro meu consultório que eu atendo ele. Pô, obrigado, doutor Elcio. Depois a gente acerta os anúncios. Estava aí inconhecível. O rosto desfigurado, deu meia-noite e o corpo ainda estava. Se a Defesa Civil não tomar providência urgente, vai ocorrer uma tragédia aqui no Alto Morro. Muito barraco vai descer junto com a enxurrada. Eu não saio da minha casa. Onde é que eu vou com os meus filhos? São muitas famílias que estão em perigo. Olha aí, pessoal da prefeitura. Se chover, a casa cai. Depois não digo que não sabiam, porque a gente está avisando faz tempo. Desempregado então, com uma reputação, vivendo na detenção. Ninguém confia não, e a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada. Yes. Favela. Alô, Jorge. Aqui é Ezequiel. Vai ter guerra. A polícia tá subindo o morro com 4 barcas. Tô indo pra aí. A polícia tá subindo, é uma blitz. Vai em casa, fecha a janela, não deixa as crianças saírem, não. Vai lá, mano. Atenção, pessoal. Presta atenção, hein? A ideia federal não vale pra um, não, vale pra todos. A polícia tá subindo a nossa quebra e é melhor quem tiver dentro dos seus barracos ficar e quem tiver na rua sair saindo, porque o baculejo vai começar. E a rapaziada que não deve nada pra ninguém tem que sair fora. A vida é uma só e não tem dublê, não. A gente passa o transmissor rápido! Me ajuda aqui, menino! Tira aí! Rápido! Dizer que vocês são uma associação comunitária. É isso, uma rádio comunitária. Mesmo se aqui fosse uma autorização para operar uma rádio comunitária, vocês poderiam transmitir em baixa potência, até 25 watts. Com uma potência assim, daria para ouvir a rádio aqui na favela, no máximo no morro aí do lado. A polícia agora entende de eletrônica. Eu não sou da polícia, sou técnico em comunicações e trabalho para o Ministério. A rádio favela se escuta na cidade toda. Só pode explicar esse milagre? Não tem culpa de ter a felicidade de morar no alto, do vento ajudar e de Deus anular. Cadê o transmissor? Tá no conserto. Pode procurar. Você é folgado, hein? Posso atender? Atende. Alô? Um dia tem reclamação das rádios grandes que vocês atrapalham, que interferem nas transmissões do aeroporto. Isso é um 71 porco. As rádios que têm concessões e essas comunitárias de mentira que tem por aí podem encher o ar de porcaria, né? O que tem aqui em cima? Tem pulga, gambá, lacraia, escorpião, barata, rato. Pode meter a mão. Procura aí, rapaz. Tá mão aqui. Ó, tá aí o transmissor. Pode levar. Isso é sucata. Tá querendo me enrolar? Não é não, doutor. Atenção, central. Aqui tem um transmissor e uma rádio operando sem autorização legal. Você tá detido. Invadiram a rádio e levaram o Jorge. Eu tô avisando pra todos os jornais que prenderam o Jorge. A Polícia Federal. É, foi agora mesmo. E a Rádio Favela tá fora do ar de novo, rapaz. Avisa pra quem você quer. É, vai ter que ser no boca a boca. Muito obrigado. Tá bem, João. Obrigado. Vocês estão jogando as pessoas contra a sociedade. Nunca tinha ouvido. Não é mesmo o nome da rádio? Favela? Vocês interferem no rádio e na televisão deles. E eles não querem os filhos deles ouvindo o lixo que vocês colocam no ar. Eu não tenho nada a ver com isso. Você Você não reconhece essa voz? Não. Eu já te disse que eu não sei quem são esses caras. Eu não sei qual é a deles. Seu moleque cínico. No morro todo mundo sabe que você lidera esta merda de rádio. Quem financia vocês? Os traficantes? Eu não sei do que o senhor está falando. Ô, Bensudo. A tua hora acabou. Vai correr processo. Você não vai se livrar. Vai me enquadrar? Na lei 4.117, artigo 70? E quanto ao artigo 5º, inciso 9º da Constituição, que garante a liberdade de expressão? Agora deu para estudar as leis. Mete na cabeça. E cada vez que essa rádio for pro ar, nós vamos achar e quebrar de novo. Entendeu? É proibido pela lei operar uma rádio sem autorização federal. Sabe quando é que você vai ter essa autorização? Nunca. Entendeu bem? Nunca! 19 horas. Vamos ouvir a voz do morro? A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. São 19 horas. Está saindo do ar a Voz do Brasil, que só serve pra boy dormir. E entrando no ar, a Voz Livre do Morro, 104,5 Rádio Favela. A burguesia inconsequente e doente não se preocupa com a pobreza de nossa gente. Para a folia, ó, quem diria, quer acabar de vez com a periferia, com a cavalaria espancando o povo. E eu não vejo nas telas da Rede Globo, no parafolia, eu vejo a covardia. Eu vejo sarra, é da polícia. Eu vejo a fiscalização jogando a mercadoria de um vendedor no chão. Eu vejo a desigualdade social, ha, um boy de carro e uma criança no sinal. O rap está aí para lutar contra a injustiça desse lugar, ha, e a política tá na televisão. O povo sem instrução fica alienado com essa merda. Então o povo tem que agir e desligar a TV e procurar um bom livro que possa ler. Televisão tá aí para mentira passar e nunca quer ver sua vida melhorar. Pra que tanta mentira, tanta desigualdade? Eu quero mais informação para a comunidade. Pra que tanta mentira, tanta desigualdade? Eu quero mais informação para a comunidade. Porcaria de folia, é guerra todo dia. E nossa periferia, o samba e o amor, é a primeira imagem que os outros têm do setor. Mas eu não vejo só isso. O tiro ficou omisso, aí mídia para com isso. Ali só é mostrado o pistão, alegria no salão e o canal. Quando os pássaros maus momentos, vendo a morte sorrir a todo momento. E no barra pesada eles acham graça, mas que piada, a maioria são pretos, meus irmãos de raça. É muito fácil julgar, morando num edifício, porque não vais pro aura. Só pra catar lixo, passa um tempo na Guarlindas, só pra ver se é linda. Vai colar no distrito e saca só os altos homicídios. Muitos não têm a mesma sorte que você, então não pega seu tempo na frente da TV, vendo seu filho emburrecer, olhando porcaria, e sua filha virando outra vadia, não. Pra que tanta mentira, tanta desigualdade? Eu quero mais informação para a comunidade. Pra que tanta mentira, tanta desigualdade? Eu quero mais informação para a comunidade. CNP está na área para passar informação para o nosso povo. Não quero ver a molecada morrer. Eu quero ver, estudar, pra crescer muita amizade. Te levo pro caminho errado. Eu sei, é difícil sair, mas se tentar, você pode conseguir, irmão. Quero saber quando isso vai mudar. Vários manos estão deixando se levar por qualquer parada errada. Todo mundo tem direito de pensar. Tira a própria conclusão, irmão. Drogas, no que pode te ajudar então? Consciência negra da periferia, o hip hop tá na vida, lutando contra a injustiça. Eu vejo muita morte, irmã chorando na frente do caixão. Só tinha 17, morreu no mundo de ilusão, achando que o crime lhe levaria ao que conseguiu. Foi um caixão lacado a 7 palmos pra baixo, antes de entrar nessa vida. Roubar, matar, traficar, pense na sua família, que desgraça traria para sua mãe.